Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Beatles e dos Rolling Stones. Mas foi na Universidade de Psicologia que na mesma sala conheceu seu atual esposo, Emílio Stefan, que na época já tinha um grupo musical chamado Miami Latin Boys. Vendo Gloria cantar na igreja, Emílio Stefan não hesitou em convidá-la para entrar no grupo. Houve resistência no início por parte da cantora, mas ela acabou aceitando o convite e integrando a banda, que passou a usar o nome Miami Sound Machine. Os anos 70 e 80 marcaram sua carreira por seus sucessos dançantes. Como vocalista do grupo, Gloria cantava em inglês e espanhol. Em 1991, retomando sua carreira após grave acidente automobilístico, Gloria Stefan lança seu primeiro álbum solo. Em 1996, cantou o tema dos Jogos Olímpicos sediados em Atlanta. A canção Reach obteve grande sucesso mundial. Em 2010, a diva latina, que teve a honra de poder traduzir a canção We Are The World para o espanhol, gravou essa versão acompanhada com grandes talentos latinos, incluindo Thalia, Shakira e John Secada. O single foi lançado para arrecadar fundos às vítimas dos terremotos no Haiti. Por todo o conjunto da obra, Gloria Stefan é, sem dúvidas, um dos maiores talentos que a América Latina apresentou ao mundo. Mulheres Transamérica. We'll be right back. bem, ouvimos a música Rich de Gloria Estefan. Vamos de entrevista então? Mulheres Transamérica. Mulher Entrevista. Ana, o taekwondo é uma arte marcial coreana, até onde eu pude estudar, e muitas mulheres têm se envolvido com esse esporte. Algumas das mulheres têm procurado pela questão da boa forma, outras pela defesa pessoal. Você é faixa preta, terceiro dan. Antes de tentar entender melhor como funciona a arte marcial e o que pode levar as pessoas a procurar esse esporte, eu gostaria de saber o que levou você a procurar esse esporte. Bom, então, os meus pais sempre foram adeptos ao esporte, então sempre quiseram que eu e meu irmão praticássemos alguma coisa. Uhum. E nós tínhamos dois vizinhos e irmãos que já praticavam o taekwondo, e minha mãe foi conhecer o taekwondo. E ela se encantou, adorou, e colocou eu e meu irmão. Então, foi nisso, assim, porque eles exigiam que a gente fizesse algum esporte. Meu pai foi ex-atleta. E como minha mãe foi conhecer antes o taekwondo, ela gostou muito e colocou eu e meu irmão para praticar. Isso vocês tinham quantos anos? Bom, eu tinha acho que 9 anos, meu irmão tinha 6 anos, 7 anos ele Olha, tinha. Uhum. E teu pai era atleta de que modalidade? Ele era corredor do atletismo. Olha que uhum. legal! Então explica para nós o percurso que você precisou para fazer para alcançar a faixa preta, terceiro dan, e o que significa esse tipo de classificação? Bom, então, até chegar à faixa preta, existem 9 faixas coloridas, né? Como toda arte marcial, o aluno que entra para praticar o taekwondo começa na faixa branca. E depois vai se graduando pouco a pouco. As primeiras trocas é um pouquinho mais rápidas, mas depois vai demorando mais. Por quê? Porque o taekwondo valoriza muito a maturidade também emocional, então não adianta assim estar muito craque na parte física, nas técnicas, mas tem que ter o mesmo acompanhamento na maturidade emocional. Então, até chegar à faixa preta, são 9 faixas. Depois que você se torna faixa preta, existem as graduações que a gente chama de dan. Continua sendo faixa preta, é a última cor, mas aí passa a ser faixa preta, primeiro dan. Aí você se dedica por mais um ano e você se torna faixa preta, segundo dan. Uhum. Aí se dedica por 2 anos, aí se torna faixa preta, terceiro dan. Aí você se dedica por 3 anos e vai para o quarto dan, que daí você passa a ser mestre de taekwondo. E vai continuando até o décimo dan. Olha, eu estive lendo de que o décimo dan é um compromisso muito intenso com o esporte, sim, até na questão de produção, atividades marciais, que não é tão simples assim de conquistar. Sim, até chegar ao décimo dan, assim, são muitos anos de dedicação, praticamente uma vida toda, né? Uhum. Então, no Brasil, nós não temos essa graduação, só na Coreia, que é onde o taekwondo surgiu, é porque é muito tempo mesmo, mas é muita responsabilidade, principalmente quando você se torna mestre de taekwondo. Né? Então, você é muito mais visado, você tem que ser o exemplo. Então, é muito importante essas graduações de dan. E o compromisso só aumenta daí. Então, como nós citamos, você participou de competições olímpicas, né? Uhum. Que envolvia ali atividade mais atlética, de um envolvimento muito grande com esporte. Você pode dizer pra gente como eram esses momentos pra você, o que te levou a ser atleta, né? Porque você disse que o esporte era importante pra sua família. Isso. Mas entre o esporte estar ali no dia a dia como uma atividade é uma coisa. E você levar essa atividade tão a sério ao ponto de efetivamente se tornar uma atleta é um outro compromisso. Como que foi isso pra você? Bom, antigamente, assim, nos treinamentos, era mais rígido um pouquinho. A gente tinha que participar de algumas competições. Hoje é diferente. Hoje a gente não exige que os alunos participem de competições, mas antigamente era. Mas não foi por uma obrigação, não. Foi porque eu realmente quis. Eu participei da primeira competição e eu não ganhei, mas mesmo assim isso não fez desistir. Então, aí na segunda competição eu já ganhei, lembro até hoje. Então, isso me animou mais, com certeza. Em 2001, eu participei do meu primeiro paranaense. Então, eu fui campeã paranaense. E eu, na época, era faixa amarela, ponta verde, que era logo no início. Então, isso me... Aí, sim, daí deslanchou. Me incentivou cada vez mais. E os treinamentos ficaram cada vez mais intensos. Chegou uma fase onde eu já era juvenil. Daí foi a primeira vez que eu participei de campeonato nacional. Aí os treinos começaram a ser mais rígidos. Passei a treinar 2 vezes por dia. Então foi uma época bastante assim, corrida. Mas foi muito bom para o meu aprendizado, para a minha história. Hoje eu posso passar isso para os meus alunos, para eles saberem como é que quando você quer alguma coisa, vai te exigir dedicação e vai ter que ter persistência, porque nem sempre você vai ganhar, né? Que a nossa vida é assim, nem sempre a gente consegue as coisas que a gente quer naquela hora, às vezes demora um pouquinho mais, então essa experiência que eu posso passar para os meus alunos é muito importante, assim, tenho muito orgulho disso. Vamos lá, ouvinte, isso realmente é muito importante, de que nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer. E às vezes não é nem necessariamente naquele momento. É claro que várias experiências e lembranças desse tempo ficam na memória. Afinal, são 13 anos de dedicação ao taekwondo como atleta. Algumas experiências marcaram muito mais que outras, com certeza. Igual você disse, algumas foram mais felizes e outras nem tanto assim. E nós sempre podemos aprender alguma coisa, como você falou. Mas na sua experiência, no que diz respeito às competições atléticas, existe alguma que foi mais relevante, que te ensinou uma lição marcante, algo que você possa contar pontualmente para os nossos ouvintes? Olha, uma das coisas que eu aprendi muito e que é um dos princípios do taekwondo é a persistência. Então, isso é muito importante. Às vezes você traça um objetivo, mas até você chegar lá, acontece várias coisas. Como você falou, não é nesse tempo, vai ser mais pra frente. Às vezes você não está preparado para conquistar aquilo nesse momento. Então, você sabe que vai ter que ter persistência. Independente do que acontecer, se você realmente quer aquilo, você vai ter que continuar batalhando, se dedicando para aquilo. Então, a persistência é uma das coisas que eu aprendi bastante. E é um dos princípios do taekwondo. O taekwondo existem 3 princípios básicos que a gente procura ensinar nas aulas, e a persistência é um deles. Pode falar os outros, então. O outro é o autocontrole, é o espírito indomável, é a perseverança e... E tá ótimo, então. Porque você tem um domínio, né, de si, das suas emoções. Isso, desculpa, eu vou ter integridade. Ai, que legal. Bom, pessoal, continue acompanhando a nossa entrevista, mas para isso nós escutaremos, então, Bad Boys, da nossa cantora do dia. Mulheres Transamérica. bem, então damos continuidade à nossa entrevista aqui, perguntando para a Ana, para ela poder explicar melhor para a gente como era essa questão dos treinos. Você comentou que teve fases que você até precisou treinar duas vezes ao dia. Mas assim, explica melhor para os ouvintes, né, que têm interesse em colocar os teus filhos em uma arte marcial, como é a questão da dedicação, do compromisso, como que é realmente poder levar uma arte marcial a sério e se comprometer com essa atividade? Bom, eu sempre falo assim que o taekwondo ele pode ser um auxiliar na educação. Né? Devido a esses princípios que eu comentei antes, devido a toda a filosofia, a disciplina que é cobrada nas aulas. Então, os pais que procuram isso, às vezes precisa de alguma ajuda. Né? Hoje em dia não é fácil... né, tá buscando algo que incentive os filhos a terem mais disciplina, comprometimento, podem estar procurando a arte marcial. Simplesmente pode chegar na academia, agendar uma aula experimental. A gente tem turmas a partir dos 3 aninhos, turmas específicas, né? Cada horário vai ter uma idade, não é misturado. Então, os pais podem ficar tranquilos que vai ser trabalhado de forma específica para cada faixa etária. Que legal! E a Academia GT, gente, conquistou nos últimos 4 anos títulos de competições importantes. Participou de campeonatos estaduais, regionais e conquistou o primeiro lugar geral do maior Open de Taekwondo da América do Sul. Olha que legal! Então, as pessoas podem encontrar na academia o Taekwondo, que é para a partir dos 3 aninhos, como a Ana falou. O Krav Maga, é assim que se fala? Krav Maga, ó, vixe! E o Thai Fit, é assim que fala? Isso. Os dois são, ouvintes, para pessoas a partir de 16 anos. Mas explica melhor, então, o Krav Maga? Sim. E o Thai Fit pra gente? O Krav Maga é um sistema de defesa pessoal. Hoje ele é considerado o mais eficiente da atualidade. E ele é uma aula especificamente que vai treinar defesas pessoais para situações que podem acontecer na rua, né? É defesa pessoal feminina, isso é muito importante frisar também. As mulheres, eu acho hoje em dia é muito importante as mulheres fazerem alguma arte marcial ou Krav Maga, que vão ajudar elas a se sentirem mais seguras, né? Porque não está muito fácil o mundo de hoje. Então, o Krav Maga é um sistema de defesa pessoal, não é uma arte marcial. Tá? Entendi. Tem uma diferença. Então. Porque a arte marcial como eu te falei, abrange toda a questão de regras, disciplina, filosofia, né? E o Krav Maga não tem isso. Krav Maga são técnicas de defesa e pronto. E temos também o Thai Fit, que são para pessoas que querem fazer uma atividade física um pouquinho diferente, mais dinâmico, mas não querem aprender a lutar. Né, não tem esse endereço, empreender uma arte marcial. Então vai fazer o Thai Fit, que são os movimentos do taekwondo, mas de forma mais voltada para o corpo mesmo, para fortalecimento muscular, condicionamento físico. Então uma aula para mim bem interessante, bem legal. Quem faz, adora. Bom, então daqui a pouco a gente segue o nosso papo. Daí isso que você falou me fez pensar uma pergunta referente à Maria, porque até onde eu lembro ela tem outra idade, né? Daí assim, o que pode... deixar as pessoas um pouquinho antes dos 16 participar das atividades, mas depois a gente fala. Agora então nós vamos de mais uma música da Gloria Estefans e depois a gente vai para o nosso intervalo. Já já voltamos, ouvintes. Mulheres Transamérica. Thank you. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Transamérica 930. Quando o assunto é alinhamento, balanceamento, serviços de monobloco, cambagem e conserto de rodas, você pode contar com Ivo Pneus. Profissionais capacitados para cuidar do seu carro com a atenção que ele merece. Ivo Pneus, Avenida José Maria de Brito, 1146, fone 3573-1628. E Avenida Felipe Vancher, 2980, Vila Yolanda, fone 3025-3089. Transamérica. Transamérica. Festival do Acabamento Panorama. Vamos terminar sua reforma ou construção juntas? Então venha para o Festival do Acabamento Panorama. Chuveiro elétrico Hidrafit R$95. Telha esmaltada Point Gres R$1,98 a unidade. Torneira para a cozinha Imperatriz R$69. Kit para banheiro com 5 peças R$48. Forro de PVC R$9,80. Festival do Acabamento Panorama. Vamos terminar sua reforma ou construção juntas? É claro, meu amigo, que com você nunca aconteceu aquela situação de estar sentado, assistindo um jogo e de repente... Oh, velho, acabou o gás, homem! E mais que rápido você responde... Calma, mulher, é só ligar pro gel. É isso aí, acabou o gás, ligue 9119-6594 e 9862-6271. Disque Gás do Gel, 9119-6594 e 9862-6271. Disque Gás do Gel. Me dá as imagens, imagens. Ah, não, não tem imagem, é rádio. Então coloca aí na Transamérica. Que barbaridade! Eu quero ser, Senhor amado. As oficinas de oração e vida informam que estão sendo iniciados novos grupos de oração. Serão 15 encontros, uma vez por semana, com duração de 2 horas cada, através das várias modalidades de oração, como as que Jesus praticava. Vamos a cada sessão cultivando a felicidade fraterna e estreitando nossos laços com Deus. Dê a você esse tempo para conhecer o efeito transformador de ser amigo de Jesus Cristo e de desfrutar a paz que só Ele oferece. Convidamos você para viver esta maravilhosa experiência. Peça maiores informações na sua paróquia. Eu tô adicionando a Transamérica no WhatsApp. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp 45 8828 2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Transamérica, Transamérica, Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Mulheres Transamérica. Muito bem, mulheres. Ouvimos então Dr. Beat de Gloria Estefan. E Mulheres Transamérica, antes de voltarmos com o nosso bate-papo ao vivo com a atleta Ana Paula e a sua aluna Maria, que trabalham e participam lá da Academia GT, quero lembrá-las de que a sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Então mande para nós as suas dúvidas, as suas sugestões ou recadinho que queira enviar pelas ondas deste rádio. Estamos te esperando. Vão lá os nossos contatos. WhatsApp 45 8828 2828. A fanpage é Transamérica Foz e o telefone é 45 3028-2828. Hoje, no quadro Grandes Mulheres da História, falaremos de Maria Lenk, a primeira mulher da América Latina a participar de competições olímpicas. Vamos lá, então? Mulheres Transamérica. Grandes Mulheres da História. Maria Emma Lenk Ziegler, nascida em 15 de janeiro de 1915, foi a primeira brasileira a estabelecer um recorde mundial na natação. Além disso, deu ao seu clube, o Flamengo, várias medalhas na modalidade. Ela é a única brasileira que está no hall da fama da natação. Entrou para a história do esporte com seus títulos e seu pioneirismo. Começou a nadar aos 10 anos para curar uma pneumonia dupla. Maria Lenk tinha só 17 anos quando foi para os Jogos de Los Angeles e em 1932 foi a primeira mulher sul-americana a competir numa Olimpíada. Além disso, ela foi também a primeira a praticar o nado borboleta em uma prova olímpica e possivelmente em todo o mundo. Além dos Jogos de Los Angeles em 1932, Maria Lenk participou também dos Jogos de Berlim em 1936 e só não teve uma participação maior na história olímpica por causa da interrupção dos Jogos em função da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, ela deixou a carreira de atleta profissional e passou a lecionar educação física na Escola Nacional de Educação Física no Rio de Janeiro. Em agosto de 2000, Maria Lenk disputou na Alemanha o Campeonato Mundial de Natação em uma categoria especial para atletas entre 85 e 90 anos. Ela voltou da Alemanha com nada mais, nada menos que 5 medalhas de ouro. Passou 3 anos pesquisando sobre a relação entre longevidade e esporte, até que em 2003 lançou seu livro onde relata seus estudos sobre os benefícios que o esporte traz à saúde ao longo da vida. Em 2007, Maria Lenk faleceu, vítima de uma parada cardiorrespiratória após se exercitar pela manhã no Flamengo, como fez por toda a sua vida. Mulheres Transamérica. Muito bem, então vamos continuar a nossa entrevista com a Ana. Ana, você ministra aulas infantis de taekwondo. O objetivo principal da AGT é educacional, como você estava falando antes, né? Que é transmitido toda a filosofia que abrange a arte marcial do taekwondo e também os princípios que ajudam a construir uma sociedade melhor, auxiliando na melhora da saúde física e emocional dos alunos. Você falou bastante disso, né? Dos alunos estarem aptos não só fisicamente, mas também emocionalmente para irem dando os passos na caminhada da evolução do esporte. Existe alguma preparação constante da tua parte? E que os pais dos seus alunos e de outras crianças que tenham interesse em procurar a sua academia podem encontrar lá? Aí explica um pouquinho também a participação da Maria no teu dia a dia. Fala disso. Sim. Tudo que eu perguntei pra gente, por favor. Bom, assim, eu acho que todo professor que lida com criança, ele deve estar constantemente estudando. O professor, ele deve entender todas as fases do desenvolvimento da criança, né? O que acontece, até para o trabalho ficar o trabalho dá certo, porque o professor ele não pode se frustrar por, às vezes, não estar conseguindo ensinar determinada técnica, determinada até os outros professores, né? Porque ainda aquela criança talvez não esteja preparada, né? Então, assim, o professor ele deve estar constantemente estudando para ele entender que fase que ele pode estar passando aquele exercício ou aquela técnica, se a criança ela já vai ter maturidade para aquilo. Então, eu procuro estar sempre estudando sobre o desenvolvimento infantil, leio bastante o Issam Itiba, que eu acho que ele é um ótimo, assim, até para eu estar bem preparada para receber as crianças, porque o professor também ele lida com várias personalidades ao mesmo tempo, né? Então, às vezes, o que acontece... às vezes, o que você fala para um pode não servir para aquele outro aluno. Então, o professor ele tem que fazer esses malabarismos, assim, entender que cada criança é diferente. Então, realmente, a parte durante as aulas, o professor tem sempre que estar estudando. Então, eu sempre leio, estudo bastante sobre esse mundo infantil, assim, do desenvolvimento. Até porque eu lido com crianças a partir dos 3 anos. E vão até os 12, 13 anos. Então... claro que eu tenho que entender o que acontece em cada fase, né? E, assim, os pais procuram muito o taekwondo justamente para aquilo que eu tinha falado antes. É um auxiliar na questão da disciplina, também muito para a autoestima do aluno. Hoje em dia a gente encontra muitos alunos que sentem uma insegurança. Alunos crianças e adultos também, né? São muito inseguros. Então eles precisam de alguma coisa que vá aumentar a autoestima deles, que vá uma atividade que vá fazer eles ficarem cada vez mais seguros, né? E o taekwondo proporciona isso. Que legal! Isso é muito legal. Então, e a gente consegue ver uma melhora a curto prazo. Posso dizer que a curto prazo já vê uma melhora. Eles se sentem mais capazes, né? Porque o taekwondo respeita também o desenvolvimento de cada um. Eu respeito o desenvolvimento de cada um. Então, não tem comparação. Não é porque às vezes os alunos começaram ao mesmo tempo, mas um conseguiu aprender mais rápido aquela técnica e o outro não. Não tem problema. Mas ele vai ser valorizado naquilo que ele conseguiu melhorar. Né? Então, isso é importante. Isso vai levando a autoestima e a criança vai vendo como ele é capaz e vai tornando a criança cada vez mais segura. Nas aulas, até enviei para você antes, nas aulas eu tenho no mínimo 2 assistentes. Né? Porque também são bastante crianças, então eu preciso de ajuda. Né? E uma das assistentes é a Maria Clara. A Maria Clara já é bastante graduada, faixa marrom. Então, a faixa marrom está quase chegando na faixa preta. Olha! Já, falta uma faixa só. E, então, ela já me auxilia, já vai fazer bastante tempo. Também acredito que ajuda muito ela, porque ela aprende a lidar com esse tipo de situação, com personalidades diferentes, a paciência também ajuda, né? Então, com certeza, é um aprendizado para ela também. E as crianças adoram também, então é muito bom. Que legal. Então, ó, ouvintes, antes da gente conversar com a Maria, eu vou fazer uma última perguntinha para a Ana, tá? Você, então, ocupou um lugar de aluna, foi adicionando experiências, né? E hoje você assume uma condição de professora. Como é assumir esse lugar numa arte marcial e conduzir os seus alunos a competições? Porque você disse que cada aluno tem o seu perfil, tem o seu jeitinho, cada um tem uma necessidade de lidar com eles. Como que você se vê lidando com toda essa situação... sendo que você tem uma marca de já ter participado de competições, você passou por isso, sim, né? Você sabe como é estar naquele lugar, de estar na expectativa de conseguir uma faixa, às vezes não está apta para conseguir, ou querer uma vitória, e por mais que se esforce, às vezes não conseguir. E pela alegria também de se esforçar e, ó, que legal, conseguir, né? Bom, essa experiência de passar para os alunos a persistência, que eu havia falado antes, também o autocontrole, porque às vezes o aluno ele precisa lidar com aquela derrota e precisa entender que aquilo faz parte da vida e que ele vai precisar superar. Então, também ajuda muito o aluno a lidar com as frustrações. Porque é isso que eu tento passar para eles. Na nossa vida, na vida na sociedade, quando a gente se torna adulto, vai acontecer uma série de frustrações. E eu tenho que estar preparado para lidar com isso. Então, eu procuro passar isso para eles. Que é assim mesmo, que é normal, que eles não, nem sempre vai ter os pais lá protegendo de tudo. Né? Uhum. À medida que eles vão crescendo, isso vai acontecendo mais. Quando é criança, não, né? Criança tem mais a proteção, mas quando vai crescendo, não existe mais isso. Então, é importante que os alunos estejam preparados para isso. Então, eu tento passar isso para eles. Tento preparar eles. Tento ajudar, na verdade, na preparação para lidar com essas frustrações, que é resiliência, né? Que a gente fala. Legal. Ana, nós temos uma perguntinha de uma ouvinte que mandou aqui pra gente. Ela é a Carla, do Jardim Europa. Ela pergunta assim: é correto colocar o filho para praticar taekwondo para controlar a hiperatividade ou indisciplina? O que, que você pode dizer para ajudar a nossa ouvinte Carla, do Jardim Europa? Oi, Carla. Olha, com certeza é muito importante e ajuda muito. Porque, assim, a arte marcial, como eu havia falado antes, ela abrange uma disciplina, regras. E o aluno, independente da idade, ele tem que seguir essas regras. E ele vai internalizando isso também para fora da academia, em casa. Então, claro que é importante a participação da família, né? A família ainda continua sendo o principal, com certeza. Mas o taekwondo ajuda nisso, porque lá na academia, assim que colocou os pés na academia, ele vai ter que seguir aquelas regras, vai ter que seguir aquela disciplina. Então, só que não é feito de forma autoritária. Uhum. Existe a autoridade, que é a minha, mas não é autoritária, que é diferente. Exatamente. Então, diferente. Bem diferente. Uhum. Então, assim, é uma atividade que ele vai gostar, e ao mesmo tempo ele vai estar fazendo o que gosta, mas obedecendo as regras, tendo aquela disciplina. E ele vai internalizando isso e vai levando para fora da academia, em casa, na escola. É claro que o resultado não é de um dia para o outro. Às vezes, depende do aluno também. Mas o resultado pode ser a médio, a longo prazo também. Mas que ajuda, com certeza, ajuda. Inclusive, a gente tem alunos assim que melhoraram muito com isso, porque o taekwondo ajudou muito mesmo. Legal. Então, ó, gente, vamos ouvir mais uma música da Glória Estefan, e daí a gente vai conversar com a Maria Clara Perpétuo, que é aluna lá da academia da Ana Paula, e ela vai contar um pouquinho pra gente da sua experiência. Então, fique atentos e participe como a nossa querida ouvinte que mandou a sua perguntinha. Vamos de música. Mulheres Transamérica. Know when to face the truth, and I know that the moment is here. I'll open my heart and show you inside. My love has no pride, I feel. I've got nothing to hide. So open your eyes and see who I am. And not who you want for me to be. I am only myself, myself. It's all up to you. won't be me to walk away when you're all that I know. Pessoal, a gente ouviu Gloria Estefan e a gente está aqui no maior bate-papo e agora então nós vamos ouvir a Maria Clara. Maria, conta pra gente, né, como que você começou a se envolver com esporte, o que que aconteceu pra tua família procurar o taekwondo pra ti, porque é, você, eu falei lá no início que você já pratica o esporte há 8 anos, né, e você pode praticar esse esporte desde esse tempo, porque a Ana tava me explicando que como é o taekwondo é a partir dos 3 anos, então você não precisa ter 16 para participar, como são as outras modalidades. Então, assim, o que levou você a procurar o esporte? O que, que levou a tua família a procurar o esporte para você? E desde então você se envolver com essa atividade? Bom, na verdade, meus pais sempre me influenciaram muito a participar de um esporte que eu gostava, que me fazia bem, me dava prazer. E meu pai foi acompanhar uma atleta de taekwondo e eu fui junto com ele, eu tinha 7 anos. E eu conheci a GT, conheci os profissionais ótimos que tinham lá e eu não pude sair de lá sem fazer a minha matrícula. Eu fiquei apaixonada e eu larguei todos os esportes que eu estava fazendo para fazer o taekwondo. Olha. Então, realmente vem desde pequena. Uhum. Com certeza, como a Ana falou, me influenciou muito na minha educação, que é muito bom, na verdade, né? E tá tendo também desde sempre com os outros atletas. E como você treina há 8 anos, como é o seu ritmo de compromisso com os treinos? É toda semana, é uma vez na semana, é duas? Até porque também tem o compromisso de você ser a auxiliar nas aulas que a Ana ministra. Como é o teu compromisso com esse esporte atualmente? Bom, eu treino 3 vezes por semana o taekwondo. Uhum. E ajudo a Ana, auxilio nas aulas com ela 4 vezes por semana, com os aluninhos de 3 a uns 12, 13 anos. Uhum. Então, eu tô sempre na academia. É uma segunda casa pra mim já. Uhum. E é muito bom, né? Você conseguir ter o dia a dia com pessoas que você já tem intimidade desde pequena, que você consegue ter um vínculo maior, né? Então, faz muito bem pra mim. Realmente, porque vai crescendo ali, vão se tornando família, né? Sim. Vão conhecendo só de olhar. E você já participou de alguma competição dentro da própria escola ou fora? Como que é isso pra você? Então, eu comecei a minha primeira competição, eu tava com 12 anos e foi uma experiência, também não ganhei na primeira competição, mas foi uma experiência muito boa, porque eu tive que baixar minha categoria com 12 anos e, assim, fez com que eu realmente continuasse nesse mundo persistindo, sabe, no que eu queria, porque realmente fazia bem pra mim treinar. E, assim, conforme foi tendo as outras competições, que a gente também tem os festivais dentro da academia, uhum, que é mais pro pessoal que já treina ali, sabe, só pra ter uma integração maior com os outros atletas, faz muito bem, realmente. A gente sente aquele nervosismo toda a competição, não tem como. Verdade, deve ser emocionante. É, mas só que sempre nos finais da competição a gente sabe que a gente fez o nosso melhor e tudo mais, então é muito bom. E você tem planos de seguir construindo uma vida ligada ao esporte? O que você tem planejado num primeiro momento relacionado ao esporte para você? Ah, com certeza, eu acho. Tipo, taekwondo vai ser sempre para mim, o meu esporte. E eu tô agora ajudando a Ana nas aulas, então eu vou manter, né, sempre, até quando eu conseguir, né, porque eu aprendo, como ela disse, eu aprendo muito com os alunos. Uhum. E eu acho que me faz muito bem, então, tipo, eu vou continuar nesse mundo do esporte, com certeza, até quando der. Legal! Então, persista, não é esse o com certeza. O, como é que é a indicação lá? Um dos três? Princípios. Isso, então... Mas, com certeza, a Maria ainda vai longe. Ela, como eu te falei, ela já está quase chegando na faixa preta, então ela ainda tem muito treinamento pela frente. Uhum. Tem muito ainda que auxiliar. Até, como ela falou, até chegar os compromissos que ela vai ter que escolher profissionais, né? Então, ela vai continuar na academia. Tem um tempinho ainda, porque ela é super nova. Sim, bem tem. Além das competições, né? Esse ano nós não estamos tão voltados às competições, mas com certeza ano que vem a gente volta para as competições, então os treinamentos vão se intensificar mais. Entendi. Pessoal, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de eu mandar um beijão e finalizar nosso bate-papo, Ana, você comentou que às 10h30 hoje lá na academia vai ter uma atividade. Isso. O pessoal que está nos ouvindo e ficou com uma pulguinha assim atrás da orelha, super interessado em conhecer, pode ir lá participar? Como que é? Claro. Bom, no taekwondo, lá na JT, a gente tem turmas a partir dos 3 aninhos, então é uma academia para a família toda. Uhum. Então, quem tiver interesse pode ir lá para conhecer, fazer uma aula experimental. Como foi falado antes, o objetivo da academia é oferecer saúde física e emocional para todos. Então, quem está buscando uma atividade física diferente, quer aprender alguma coisa nova, passa lá na GT, faz uma aula experimental, tenho certeza que vai gostar. E para você e para o seu filho também, a gente tem horários para todos, a gente dá um jeitinho, pode ir lá e fazer uma aula. Legal, explica para a gente onde fica a academia. Isso. A academia fica na rua Rio Grande do Sul, Maracanã. Vai fazer um ano que a gente mudou de local. Então, agora a gente está nesse endereço novo, então tem estacionamento, então tem mais comodidade para quem vai. Então, pode ficar tranquilo, deixar seu carro lá, não tem perigo nenhum. Então, tá bem legal, assim. É na rua Rio Grande do Sul, no Maracanã, 216. Essa rua, galerinha, fica paralela à República Argentina. Isso. Fica bem pertinho, então, ali do shopping. Mas, se o pessoal, então, precisar ligar para se informar onde passa o número para os ouvintes. A gente tem o telefone da academia 3574-1888, tem o WhatsApp também, 9802-0521. E nós também temos a fanpage da academia, pode estar entrando em contato pela internet também. Então, tem vários meios. Legal. Então, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Quero me despedir das convidadas e das ouvintes. Também quero avisar que semana que vem teremos a Vanessa Monte, ela é psicóloga, e ela nos explicará como agir nesses dias de locomoções diferenciadas em detrimento de atividades olímpicas e muitos visitantes na cidade. Maria Clara, obrigada pela sua presença. Eu e toda a equipe do Transamérica desejamos a você um futuro de aprendizagem e vitórias, por mais que elas nem sempre te tornem campeã de competições. Obrigada, eu agradeço de novo por ter convidado eu e a Ana vir participar. E eu estou muito feliz. Legal. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. Ana, nós e as ouvintes agradecemos a sua presença. Obrigada pelo bate-papo, pelas informações. Os pais podem te encontrar lá na academia, mas hoje nós ficamos por aqui, tá ok? Obrigada, Joyce, mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar falando um pouco do taekwondo e principalmente da GT, né? Aham. Uhum. Carla, nossa ouvinte que participou conosco, quero te mandar um super beijo e agradecer pelo teu prestígio com a nossa audiência.